sua roupa, peça por peça com a minha boca. Corpo fervendo na hidromassagem, nossa sacanagem. Mas o meu amor me deixou e virou meu maior prejuízo. Oh, oh. Levou meu coração e deixou de presente a saudade comigo. Deixou de presente a saudade comigo.